Na ponta da faca escorre o sangue, na lama do mangue veneno e cachaça, fervendo igual brasa e falácia de monte, um punhado de jambre na boca que amarga. Lambuza e escarra o que o diabo come, se fere, não lambe, se lambe, se mata.